meuscds.com. Te peço de joelhos, desfaz essa mala, cancela aquele táxi e ouça o coração desse apaixonado, às vezes maltratado. Não vou te perdoar se você deixar minha boca sem teus beijos e com esse desejo que me revira todo e me deixa louco. Louco pra beijar teus lábios, sentir o seu corpo grudado no meu e devorando todo. E eu não vou te perdoar se você me deixar aqui sozinho. Eu não vou te perdoar se você me deixar. Te peço de joelhos, desfaz a mala agora, e dê mais uma chance desse apaixonar. Por suas promessas que eu tô quase louco. Louco pra beijar teus lábios, devorando todo. E eu não vou te perdoar se você me deixar aqui sozinho. Eu não vou te perdoar se você me deixar. meuscds.com. Desfaz essa mala.